quando topei com você, que a coisa virou confusão no salão. Porque parei, procurei, não encontrei nem mais um sinal de emoção em seu olhar. Aí eu me desesperei, e a coisa virou confusão no salão. Porque lembrei do seu sorriso aberto, que era tão perto, que era tão perto, em um carnaval que passou. Porque lembrei que este frevo rasgado foi naquele tempo passado, o frevo que você gostou e dançou e pulou. Foi quando topei com você que a coisa virou confusão no salão. Porque parei, procurei, não encontrei nem mais um sinal de emoção em seu olhar. A coisa virou confusão, sem briga, sem nada demais no salão. Porque a bagunça que eu fiz machucado, bagunça que eu fiz tão calado, foi dentro do meu coração. Porque a bagunça que eu fiz machucado, bagunça que eu fiz tão calado, foi dentro do meu coração.